Quando tu passas por mim passam saudades cruéis, passam saudades de um tempo em que a vida eu vivia a teus pés. Quando tu passas por mim, passam coisas que eu quero esquecer. Beijos de amor infiéis, juras que fazem sofrer. Quando tu passas por mim, passa o tempo e me leva pra trás. Leva-me um tempo sem fim ao amor onde o amor foi demais. E eu que só fiz te adorar e de tanto te amar penei mágoas sem fim. Hoje nem olho pra trás quando passas por mim. Passas por mim, passa o tempo e me leva pra trás. Leva-me um tempo sem fim ao amor onde o amor foi demais. E eu que só fiz te adorar e de tanto te amar penei mágoas sem fim. Hoje nem olho pra trás quando passas por mim. RPM, a música do passado em gravações originais. Hoje, atendendo os ouvintes. Ouvimos na sequência Três Rainhas do Rádio. Emilinha Borba cantou 10 anos, versão de Lourival Faisal. Linda Batista interpretou Vingança, de Lupicínio Rodrigues. E, fechando o bloco, Doris Monteiro cantou Quando Tu Passas Por Mim, de Vinícius de Moraes e Antônio Maria. Pedidos de Roberto Pereira, Rafael Mendes e Cleide Ramalho. 78 RPM. No último programa do mês, você ouve o que pediu. Gilberto Alves vai cantar Uma Grande Dor Não Se Esquece e Carlos Galhardo, Cortina de Veludo. Sugestões feitas por Luísa Ostilha Dunque, de Carapicuíba, e Marisa Fernandes, de Santo André. Adoro a lágrima premente, o pranto cruciante que rola internamente. Choro a lágrima sentida, na lágrima dorida que verte o coração. Sinto o espinho da saudade e sofro a realidade da grande ingratidão. E na imensidão da dor eu sofro só o meu amor. Menestrel apaixonado, eu vivo desolado, chorando a minha dor. Choro

Ouvimos com Gilberto Alves Uma Grande Dor Não Se Esquece, de Antenógenes Silva e Hernani Campos, e com Carlos Galhardo, Cortina de Veludo, de Oswaldo Santiago e Paulo Barbosa. Pedidos de Luzia Ostilha Dunck e Marisa Fernandes. O 78 RPM faz agora um pequeno intervalo. Depois eu atendo pedidos de Nair Bernardes, Elizabeth Pereira, Cláudio Sampaio, Roberto Pedro, Laerte de Paula, Diorindo Lopes, Larissa Bragaia e Jair Santos, ouvintes do programa que só toca o que ninguém toca. Estamos apresentando 78 RPM.